CPED Cursos apresenta Rádio Web número 2. Iniciaremos agora então a apostila módulo 2 do curso de Segurança do Trabalho. Como você pode ver na página 2, cara aluno, vale lembrar sempre, enquanto você ouve a Rádio Web, sempre esteja em mãos com sua apostila ou em frente ao seu computador, visualizando a mesma e acompanhando a explicação ao mesmo tempo que você visualiza os dados, as informações que estão na apostila. Primeiramente, na página 2, a gente vai trabalhar um roteiro para uma investigação de acidente de trabalho. Ou seja, investigar um acidente de trabalho, investigar as causas, o que gerou, né, o que pode ser evitado, o que poderia ser feito para evitar um acidente. O acidente constitui um evento particular que inicia um ciclo indesejado em segurança no trabalho. Acaba momentaneamente o bem-estar da prevenção e uma sensação de derrota que envolve a equipe do SESMIT ou a CIPA, né, ou quem que é os responsáveis para traçar o plano de segurança do trabalho dentro da empresa. Então, quando um acidente acontece, quer dizer que algo falhou, algo deu errado. Os programas de prevenção não deram certo, o trabalho de conscientização, talvez, dos colaboradores da empresa não surtiu o resultado. Então, isso são informações que você nos presta informação, um acidente do trabalho, né, presta informações de que algo deu errado. Então, a gente tem, ainda na página 2, alguns questionamentos, né, que devem ser feitos, né, ligados às causas, ligadas à origem do acidente. E agora a gente vai estar começando a trabalhar um pouco mais a fundo, né? Cada uma dessas etapas de investigação, de análise, de prevenção que se faz, né, esse estudo a partir de um acidente. Então, primeiramente, na página 3 você pode ver, o acidente ele é definido como um evento que não é planejado, que interrompe o cumprimento de uma atividade e que pode ou não, né, incluir uma lesão, né, ou dano patrimonial. Então agora a gente vai ver razões, por que razões deve ser investigado um acidente de trabalho. Primeiramente, para encontrar a causa do acidente e com isso prevenir novos acidentes relacionados ao mesmo. Segundo, para cumprir determinação legal, como a gente trabalhou, né, ainda na apostila módulo 1, a obrigação da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é fazer a análise e a investigação dos acidentes que acontecem dentro da empresa. C, para determinar o custo do acidente. D, para determinar o nível de conformidade legal da empresa com as NRs, né, para verificar se a empresa está ou não adequada, né, com as normas regulamentadoras a qual ela pertence. E letra E, para processar reclamações trabalhistas, né? Muitas vezes, para tentar entender a causa do acidente, se foi uma falha humana, se foi uma falha da empresa, para isso se faz necessário o processo de investigação. Processo de investigação é ênfase, né? Ela deve se concentrar em achar sempre a causa primária, a raiz da onde surgiu o problema, né? O objetivo principal é encontrar os fatos que levaram a precipitar aquele acidente, né? Nunca a culpa, né? Quais são os fatos, quais são os motivos, né? Não achar o culpado foi o supervisor da empresa que não substituiu a máquina, o culpado foi o colaborador que não sabia manusear aquele equipamento. Num acidente ninguém é o culpado, né? A gente tenta trabalhar as causas, o que levou. Talvez sim, pode ser que por uma falta de informação do profissional, ele manuseou errado aquele equipamento e ocasionou um acidente. Mas muitas vezes não quer dizer que a culpa seja dele. Talvez essa instrução não foi passada a ele, ou se foi passada, foi passada de forma incorreta. Então, tem que ser sempre analisado muito mais a fundo cada um desses itens. Então, havendo um acidente, é convocado uma reunião extraordinária, para ser debatido essa situação. É, sempre essa reunião ela é solicitada quando tiver denúncias de uma situação de risco. Ó, pode acontecer que alguém vai cair naquele local, tem que fazer um local de proteção, vamos debater essa questão e vamos prevenir, né, fazer alguma modificação antes que aconteça um acidente. Para isso, é convocada essa reunião. É, quando ocorre um acidente de trabalho, a partir dali é trabalhado, ó, quem que vai investigar, quem é que vai fazer isso, quem é que vai fazer aquilo, nós vamos partir por onde, vamos fazer essa análise, de que forma, quem são os profissionais que vão fazer essa análise. É, então, na maioria dos casos, né, é eleito um supervisor para fazer essa análise desse acidente. Ele deve supervisionar, né, e ajudar a investigação, né, desse acidente. Lá na página 4, você tem a relação de pessoas que podem compor, né, essa investigação da causa e da origem do acidente. São trabalhadores com conhecimento do trabalho, né, muitas vezes até a própria pessoa que sofreu o acidente, ou pessoas, demais pessoas que trabalham no mesmo setor, como vão poder prestar também essas informações, até como testemunhas, né, que presenciaram, talvez, aquele acidente, técnicos de segurança, o pessoal da CIPA, né, da CIPA da empresa, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, representantes sindicais, empregados com experiência em investigação, perito externo e representantes do governo, no caso um auditor fiscal. Então todas essas são pessoas, né, que podem compor esse processo de investigação do acidente de trabalho. Por que olhar para a raiz do problema? Esse título está lá na página 4. Então, deve-se fazer, o grande princípio deve-se iniciar por esses questionamentos aqui. Muito importante, gostaria que você acompanhasse. Então, primeiramente, quais são os questionamentos que devem ser feitos para a gente começar a ter uma análise desse problema, desse acidente que aconteceu? O trabalhador estava distraído? Em caso positivo, por que ele estava distraído? B. Os procedimentos de segurança foram adotados? Se não, por que que não foram adotados? Os equipamentos de segurança estavam em ordem? Se não, por que que eles não estavam em ordem? O trabalhador recebeu treinamento? Se não, por que ele não recebeu treinamento para operar aquele equipamento, para ter condições de segurança do seu próprio trabalho que ele exercia? Então, esses são os principais questionamentos que devem ser feitos para uma análise de um acidente do trabalho. Agora a gente vai ver lá na página 5 as etapas que devem ser feitas para fazer essa análise, essa primeira análise de um acidente do trabalho. Então, primeira etapa, né, na verdade, acontece quando o acidente ocorre. Então, desse momento em diante, o acidente aconteceu, você vai informar, né, o acidente é uma pessoa designada dentro da organização. Ó, o acidente aconteceu, vamos investigar o mesmo. Essa é a primeira etapa. Comunicar alguém para que daí se forme todo aquele consenso de investigação. Providenciar primeiros socorros, assistências médicas às pessoas acidentadas e prevenir outras lesões. Terceiro quesito, investigar. Próximo quesito, identificar as causas. Posteriormente, elaborar um relatório. Posteriormente, desenvolver um plano de ações para ações coletivas, para que isso não aconteça mais. Posteriormente, implementar essas ações coletivas que você acabou de traçar. Posteriormente, avaliar a efetividade das ações coletivas. Essas ações coletivas estão dando certo? Estão dando resultado? Não aconteceu mais esse tipo de acidente? E por último, desenvolver mudanças para contínuas melhorias, né? Então, com base muitas vezes de um acidente, né, você pode modificar não só aquele setor dentro da empresa, mas outros setores, né? Então, não deixar que aconteça, que acidentes aconteçam para que você mude, né? Muitas vezes um acidente vai acontecer e você vai aprender a melhorar não somente aquele meio onde o acidente aconteceu, mas outros setores dentro da empresa. Então a gente vai analisar ainda, lá na página 5, modelos de causas de acidentes. Então tem vários modelos, né, que vão desde a teoria do domínio até a árvore das causas, que são métodos de investigação que a gente vai estar analisando posteriormente. Essas causas de acidentes, ela pode ser dividida em 5 categorias, né? Essas 5 categorias são tarefas, material, ambiente, pessoal e gestão. Então, são 5 causas, 5 motivos, né, que podem ser ocasionado um acidente. E a gente vai começar a trabalhar cada um desses itens, começando pelo item tarefa, ainda lá na página 5, caro aluno. Tarefa. Foi utilizado procedimentos de segurança para que a pessoa realizasse aquela tarefa, aquela função? Houve mudança nas condições que pudesse tornar os procedimentos inseguros? Foi analisado que aquele procedimento é inseguro? Alguém foi até a chefia e informou, ó, isso pode ser seguro, alguém pode se cortar, se manusear daquela forma. Foi feito alguma alteração no processo de manuseio daquele equipamento para que isso não aconteça? 3. As ferramentas e materiais apropriados estavam disponíveis? Aí a gente tem a seguinte questão, muitas vezes, até por improviso, você precisava de uma ferramenta, né, para manusear aquele equipamento, para exercer aquela função, e você estava utilizando uma outra ferramenta que era ligada a outra característica, né, que realizava outra função, e com isso pode sim ter gerado um acidente. Os equipamentos de segurança estavam funcionando de forma apropriada? No caso dos EPIs, eles estavam sendo funcionais? São equipamentos que foram testados? Eram equipamentos seguros? Os empregados foram obrigados a trabalhar de forma insegura? É um questionamento que deve ser bem lembrado, que muitas vezes a informação de que aquele local não é seguro chega ao supervisor, chega à chefia, e eles não querem saber, eles mandam, né, os operários trabalhar da mesma forma que trabalhavam antes, sabendo da presença daquele risco. E muitas vezes, quando o acidente acontece, eles dizem que não sabiam, que não foram informados dessa situação de risco. Então agora a gente vai, ainda lá na página 6, para as causas que têm algum apelo material. Algum equipamento falhou e com isso ocasionou um acidente? O que causou aquela falha naquele equipamento? Uma falta de manutenção? Um problema de fábrica? Os equipamentos têm um design ergonômico, ou seja, que favorecem a ergonomia do profissional? Muitas vezes a pessoa teve uma lesão de coluna porque aquele equipamento, né, não fornecia aspectos ergonômicos. O que deve ser feito? Deve ser analisado junto à fábrica, informado isso, que é importante, né, talvez num novo lançamento do produto, eles verificarem essa questão, para que sempre, né, você tenha na tua indústria, na tua empresa, equipamentos que, além de ser funcionais, produtivos, eles sejam ergonômicos para as pessoas que as operam, né, que operam aquele equipamento. Haviam substâncias perigosas envolvidas? Havia uma substância menos perigosa disponível? Ou seja, analisar todos os itens. Pode ser que tenha grande risco, digamos, de contaminação química com vários produtos que a pessoa manuseia, mas ela pode ter um outro contato de um outro produto químico que nem estava no local, né? Mas que por algum motivo ela teve contato ao mesmo. A matéria-prima estava fora dos padrões? Os EPIs, equipamentos de proteção individuais, estavam sendo utilizados naquele momento? O uso dos EPIs foi procedido no treinamento? Muitas vezes os equipamentos de proteção individual chega para o colaborador empacotado e ele tem que adivinhar muitas vezes como se utiliza, né? Não se passa um treinamento da forma correta, da forma para que você obtenha a capacidade total dos mesmos de lhe fornecer segurança. Então tudo isso deve ser sim analisado. E ali ele diz, né, para todas as perguntas, se não, por quê? Se foi negativo, ou por que que não foi? Ou por que que não foi prestado o treinamento? Por que que não foi modificado aquele produto, aquele equipamento? Então, aí vai uma causa mais aprofundada. Analisou-se a causa, por que que não foi prevenido antes? Então, são todas coisas que são analisadas. Ambiente do trabalho. Quais as condições do ambiente de trabalho? Ruído, calor, frio, iluminação, gases, poeiras e fumos, né? Os riscos, né? Aquilo que a gente analisou ainda na apostila módulo 1. Causas que abrangem o pessoal. Os trabalhadores eram experientes no trabalho. Se não eram experientes, por quê? Eles estavam exercendo aquela função sem ter o treinamento necessário. E eles estavam adequadamente treinados? Aquilo que a gente abordou. Eles podiam fisicamente fazer o trabalho? A pessoa ela não tem um bom condicionamento físico e é colocado em caixas de 60 quilos, 80 quilos, que muitas vezes é mais do que o peso dela. Totalmente incoerente, né? E isso acontece bastante. Qual a situação de saúde deles? Eles tinham talvez alguma limitação para estar realizando aquela função e isso talvez ocasionou esse acidente? Eles estariam apresentando fadiga, né? Falta de vontade, falta de interesse em realizar aquela tarefa e essas coisas acabam acontecendo. O que pode ser feito com isso? Se não há um entendimento lógico daquele funcionário realizar aquela tarefa, não tem interesse em realizar aquela tarefa, acaba se descartando logicamente esse funcionário. Mas tudo tem que ser analisado, né? Ele está sendo colocado naquela função porque ele é o melhor profissional para aquela função ou simplesmente por uma exigência de um supervisor que está colocando como forma de punição ele fazer essa tarefa, sendo que o potencial de trabalho dele é outro e aquele outro potencial de trabalho ele exerce de uma forma muito eficaz. Eles estariam submetidos ao estresse, né? Então, o estresse também pode ser um grande causador de acidentes. Acidentes que são relacionados à gestão. Muito importante. Ainda lá na página 6. As normas de segurança foram comunicadas e entendidas por todos os trabalhadores? Haviam procedimentos por escrito no local de trabalho, mapa de risco, por exemplo? Havia adequada supervisão para os profissionais que estavam atuando naquele local, naquele equipamento onde houve o acidente? Os trabalhadores haviam sido treinados pela empresa, né? Então pode ver que a questão do treinamento ela é trabalhada e abordada em várias situações, né? Os riscos haviam sido previamente identificados quando foi instalado aquele equipamento, quando foi analisado o processo de produção, por exemplo, se analisou que poderia haver o risco de alguém cortar um dedo, de alguém sofrer uma queda. Então tudo isso deve ser analisado. Os equipamentos estavam em regular estado de manutenção? Haviam inspeções de segurança regulares? Né? Então tudo isso são funções que cabe à gestão. A gente viu praticamente esses itens lá na parte de material, né? Que o equipamento falhou, a gente viu que também na gestão aparece o mesmo item. Só que tem um ponto de vista, o equipamento falhou, a responsabilidade do equipamento que falhou ou do profissional de gestão, né? A pessoa responsável que muitas vezes pode ter visto que o equipamento poderia apresentar falhas e mesmo assim não fez nada. Então, a gestão ela vai abranger várias outras causas desse acidente que muitas vezes se tem o conhecimento, né, desses fatores determinantes, mas não é se dado a devida atenção. Na página 7 a gente tem algumas informações sobre a coleta de dados, né? Todas as possíveis causas, como a gente viu, devem ser consideradas, elaborar ideias, anotações, fazer simulações do que pode ter acontecido enquanto ocorrem é uma boa prática. Mas conclusões não devem ser tomadas antes que todas as informações tenham sido colhidas, né? Muitas vezes você é apresentado um acidente de trabalho, você se depara de frente com um acidente de trabalho, que a lógica diz ser uma coisa, mas na verdade quando você estudar, você vai ver que realmente o causador foi um outro ponto que não tinha nada a ver com aquilo que você estava imaginando inicialmente. Então, no que tange, digamos, local do acidente, a hora que você chega, né, o princípio da investigação, alguns critérios bem importantes que devem ser analisados. Posição dos trabalhadores acidentados, né? Digamos que a pessoa esteja no chão, é possível verificar de onde que ela caiu, né? Equipamentos que estavam sendo utilizados naquele momento, na hora que ela sofreu o acidente. Materiais ou produtos químicos que estavam em uso naquele momento. Quais os dispositivos de segurança que estavam sendo utilizados. Posição de contenções. Posição de controle das máquinas. Quais os defeitos no equipamento, se tinha defeitos. Qual era a limpeza e a higiene, o nível de limpeza e higiene daquele local, naquele exato momento. Quais as condições ambientais, incluindo o horário em que isso ocorreu. Tudo isso são pontos que devem ser analisados, né, no local do acidente, no momento em que o acidente aconteceu. Momento interação. Momento interação. Vamos agora para o nosso primeiro momento interação da apostila módulo 2 do curso de segurança do trabalho. Lembrando, né, caso você tenha alguma dúvida, utilize os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui na próxima rádio web. Então, eu começo com a pergunta, a dúvida do Rodrigo, de Santo André, São Paulo. E a dúvida dele é a seguinte: trabalho em uma empresa no ramo moveleiro e tem uma máquina, né, um equipamento, que 3 funcionários já sofreram acidentes por falta de uma tela específica de proteção. O supervisor diz que a falha é da indústria que forneceu o equipamento. E nesse impura de ambas as partes, vários trabalhadores estão em riscos. O que posso fazer para resolver essa situação? Né, então, bem interessante, né, praticamente uma denúncia do que está acontecendo na empresa do Rodrigo. Infelizmente, é uma situação mais curiqueira e com certeza muita gente pode se identificar com a situação. Né? Com certeza, talvez, na tua empresa deve ter algum equipamento que já aconteceu acidentes e por aquela questão, como ele colocou, que ele impura, um tenta jogar a responsabilidade para cada lado e o problema não é resolvido. Então, a grande questão, assim, não importa se foi o fornecedor daquele equipamento, se é a indústria que não colocou aquela tela de proteção, o que importa é que essa responsabilidade não é do operário. Isso cabe à empresa, né, solicitar junto à empresa que desenvolveu esse produto, esse equipamento, e resolver a situação. Mas enquanto dura esse trâmite, o operário não pode ser colocado em risco. Então, o que a gente orienta é você, junto com os outros funcionários, e colocar essa questão de frente com o supervisor, com o responsável, e colocar: essa situação tem que ser resolvida, não dá para continuar e a gente quer um prazo. A gente está correndo risco de trabalho no manuseio desse equipamento e obter, né, um prazo para resolver. Se é um problema na indústria que forneceu, que solicite a eles, né, um técnico para vir e ao menos tentar instalar esse equipamento, né, essa tela de proteção, ou mesmo a própria indústria contratar um profissional técnico que saiba desenvolver uma tela semelhante, por exemplo, para que seja logo colocada no local para evitar. Muita coisa pode ser feita, né? Não somente pela parte da indústria que desenvolveu o equipamento, mas pela própria empresa, né? Ela pode correr atrás de outros recursos, até mesmo visualizando, né, como que deve ser o produto. Se ela diz que lá na empresa que forneceu o produto teria que ter a tela, eles instalaram aquele equipamento e veio sem aquela tela de proteção. Mas se você sabe como que é aquela tela de proteção, instale, adquira, compra, construa a mesma e posteriormente resolva isso com a empresa, né? O que não dá para deixar é o operário correndo esse risco. Não sendo atendido, você, operário, não vai ter aquele prazo que eles te passaram atendido, vai atrás dos seus direitos, né? Tem o Ministério do Trabalho que pode te ajudar. O que não pode acontecer é estar acontecendo esse risco de acidente, como você citou, 3 funcionários, então já é uma questão de negligência, né? alta negligência, porque quando acontece um acidente, já é o parâmetro é de imediato a solução, a qualquer custo. Ali já aconteceu 3 acidentes e o pessoal ainda continua operando aquele equipamento com problema. Então, espero que eu tenha te ajudado. Rodrigo, preste bem atenção nessa situação, converse com seus colegas de trabalho e ponha essa questão, esse questionamento junto ao seu supervisor. Então, você está certíssimo, né, em estar preocupado com a situação. Ela é realmente muito preocupante, qual a gravidade dos acidentes que aconteceram, mas pode acontecer um acidente muito grave, né? Então, fique de olho nessa questão e exija seus direitos. Proteção no local de trabalho é um direito seu. Você não está falando de aumento salarial dentro da empresa, você está falando de direito de trabalho, de saúde ocupacional. Segurança do trabalho é um direito seu, sim. E isso muitas vezes é jogado para lá e para cá, a questão da empresa não quer, passa para o supervisor. Mas se a empresa for raciocinar, né, não sei o que ocasionou esses acidentes, os custos que já ocasionaram, talvez já pode ter gerado alguma indenização, os custos vão ser sempre maiores para a empresa se ela deixar, né, de cumprir com suas tarefas no âmbito de segurança do trabalho. Espero que eu tenha ajudado, Rodrigo, e fica essa dica aí para você estar fazendo, para que você consiga resolver isso. E a gente deseja uma boa sorte nessa situação. Analisamos então acidente do trabalho, alguns motivos que ocasionam um acidente de trabalho, o processo de investigação. E no processo de investigação se destacam 2 métodos principais que são utilizados. Primeiramente, o método da árvore das causas, que é o método mais utilizado, e também o diagrama de causa e efeito, que também é outro método. Agora a gente vai aprofundar cada um desses métodos, começando pelo método da árvore das causas. Então, primeiramente, você vai conseguir estar acompanhando isso entre a página 9 até a página 17 da apostila módulo 2 para o aluno. Então, iniciando na página 9, a gente tem primeiro um aspecto histórico do surgimento da árvore das causas, né? É um método ADC, popularmente conhecido. Foi desenvolvido na França no início dos anos 70 e, a partir de demandas concretas oriundas da constatação de que a incidência dos acidentes do trabalho que vinha decrescendo nos anos 20, precedentes começava a apresentar indesejável estagnação dos anos posteriores, de 2013. Então, posteriormente, você vai poder fazer uma leitura mais completa e detalhada nesse quesito histórico do surgimento da árvore das causas. E a gente vai um pouquinho mais adiante, lá na página 10, e explicar como que é o funcionamento desse método. O método ADDC parte de 2 princípios básicos: o de que o acidente do trabalho é um fenômeno multicausal, ou seja, várias causas podem levar ao mesmo, e que ele ocorre no interior de um sistema sociotécnico aberto, configurando sinal ou sintoma de desfuncionamento deste. De uma maneira um pouco mais simplificada, a gente pode trazer da seguinte forma. O método, então, ADC, ele compõe-se de um conjunto de princípios, de regras, que permitem, a partir de um acidente, de ser constatado um acidente, ou também de um quase acidente, identificar progressivamente os fatores envolvidos em sua gênese, inicialmente próximos ao acidente do trabalho, né, a ter acidente do trabalho, sucessivamente ao montante do mesmo. No que se refere à unidade ou categoria para fazer essa análise, são divididos em 4 itens, né, a gente já viu alguns deles: o indivíduo, a tarefa, o material e o ambiente físico, e são os parâmetros que são analisados em um acidente utilizando o método da árvore das causas. A compreensão exata, né, do conceito de variação, então, nesse contexto a gente viu o fator variação, né? O fator variação quer dizer o seguinte, que um acidente ele pode ocorrer, na maioria das vezes, por um fator de variação, né? Então, é uma atividade que se exerce de uma forma contínua, sem oferecer risco, só vai haver um acidente quando alguma coisa for alterada, quando modificar o equipamento, né? Quando for modificar a linha de montagem, realizar um outro produto. Dessa forma, pode-se haver um acidente, porque se não for constatado um acidente num processo contínuo e eficaz, geralmente, quando se passa no fator de variação dessa atividade, pode sim ocasionar um acidente. Então, a compreensão exata do conceito de variação é estabelecido por comparação a uma situação permanente ou habitual. É imprescindível a utilização do método ADC. Tudo isso lá na página 11. Assim, precisa ficar claro que a atividade que se desenvolve de forma habitual, sem ocorrência de nenhuma alteração ou variação, não haverá acidente. O contrário, entretanto, não é verdadeiro. Isto é, pode haver variação em relação à atividade normal, sem que sobrevenha o acidente. Por exemplo, então mesmo, né, não quer dizer que quando não há variação, não haverá acidente. A gente tem um exemplo. A designação de um trabalhador para outro posto de trabalho, que não se constitui uma variação. Entretanto, em grande parte das vezes em que isto ocorre, pode haver acidente, porque a pessoa está habilitada no equipamento e vai para outro equipamento. Então a gente vai um pouquinho mais para frente, na página 12, a gente tem as indagações principais, né, da coleta de informações quando o acidente ele acontece. Então são 5 indagações principais. Primeira delas, quem? Quem foi a vítima? Onde? Qual foi o local? Quando? Em que momento? Né? Em que horário? Em que tarefa? Né? Como? E, por fim, por quê? Fazendo esse levantamento, a gente faz essa análise geral do acidente que aconteceu e, a partir daí, alguns questionamentos. A gente vai trabalhar um pouco mais a fundo esse método através de um exemplo, né? Que daí talvez fique um pouco mais fácil de você entender como que a gente vai estar fazendo essa utilização. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo na página 13, aonde diz organização das informações ou fatos. É a partir desse momento que a gente vai colocar as informações, colheu as informações do acidente e a gente vai agora estar lançando essas informações. Os fatos que constam da descrição do acidente devem ser organizados, ou seja, listados, levando-se em consideração tratar de variação, pode ser tanto uma variação ou um fato habitual, um fato rotineiro. E segundo, o componente da atividade, que pode pertencer ao indivíduo, à tarefa, material ou meio de trabalho. Esses são os 4 itens que a gente citou, né, que fazem parte do método da árvore das causas. Então a gente vai ter um exemplo de um acidente, um resumo, e com esse resumo a gente vai estar montando na prática, né, mais ou menos o que seria essa listagem para a gente finalizar elaborando o resumo do acidente, a investigação do acidente através da árvore das causas. Então acompanhe comigo na página 13, resumo do acidente. Senhor L, 28 anos, trabalhador não especializado. A empresa funcionava excepcionalmente à noite, a fim de dar vazão a um excedente de estoque de matéria-prima. Por esta razão, o número de trabalhadores era reduzido, pois após a jornada normal, apenas uma parte do efetivo continuava trabalhando. O senhor L, 28 anos, operário não especializado, trabalhava há vários anos com o senhor A, no triturador. A tarefa dos dois consistia em abastecer o triturador com a matéria-prima, recolher o produto triturado em sacos e estocá-lo por meio de pallets, transportando manualmente para local ao lado do triturador. Normalmente, o trabalho era realizado sob a responsabilidade de um chefe de equipe cuja presença havia sido julgada dispensável à noite, e o controle do trabalho do senhor A e L havia sido confiado diretamente ao responsável por outro setor, o qual deveria ser chamado apenas em caso de dificuldade. Dado que o número de trabalhadores estava reduzido em relação à jornada normal, uma empilhadeira utilizada para uma outra tarefa encontrava-se disponível. Por sua própria iniciativa, o Sr. L, que não possuía habilitação para operar a tal empilhadeira, começou a utilizá-la, pois a chave da mesma encontrava-se sobre o painel. Mesmo então sem conhecimento técnico para a utilização da empilhadeira, ele viu a oportunidade, em vez de ficar carregando os pallets para lá e para cá, manualmente, ele viu a empilhadeira lá com a chave, vou utilizar esse equipamento. Segundo os senhores A e L, perto da meia-noite e meia, isto é, 3 horas e meia após o término da jornada normal, estando ambos cansados, pensaram em utilizar a empilhadeira para economizar seus esforços e ganhar tempo na estocagem dos sacos. Enquanto o senhor L efetuava uma curva em marcha ré, a posição do veículo, este tombou, prensando entre o solo e a coluna direita do teto de segurança, causando-lhe traumatismos múltiplos. Então, ocorreu o acidente. Logo abaixo a gente tem uma tabela, onde a gente tem uma listagem de todos esses eventos, né, item por item. Lembrando que para você se localizar nessa tabela, lá na página 14, você tem o fato, que são os itens que aconteceram, né? Os componentes, que podem ser individuais, tarefas, material ou meio de trabalho. Se for individual vai ser I, se for tarefa vai ser T, se for material apenas M e se for meio de trabalho M e T. Então vamos começar lá do início. Vale lembrar ali do lado também, caso for uma variação, vai ser o círculo. Se for algo habitual, um quadrado. Então, primeiramente, o senhor L sofre traumatismos múltiplos. Esse foi o fato, né? Então, quem sofreu? O indivíduo. O senhor L é prensado entre a coluna da empilhadeira e o solo. Isso simboliza a tarefa. A empilhadeira tomba. A tarefa. O senhor A e o senhor L trabalham juntos no triturador. Isso é o meio de trabalho, né? Então é o ambiente de trabalho, os dois trabalhando juntos, somente um trabalhando aquela função tarefa, né? O senhor A e o senhor L abastecem o triturador. Tarefa. Cada um executa a mesma tarefa. O senhor A e o senhor L estocam o produto fabricado. Tarefa. O teto da empilhadeira é sustentado por 4 colunas. É o material, é uma descrição do material. O material é a empilhadeira. Uma das colunas do teto está à frente e à direita do condutor. Mais uma característica do material. O senhor L efetua uma curva em marcha ré, uma tarefa realizada pelo profissional. O senhor L opera a empilhadeira. Tarefa. O senhor A e L estão cansados. Isso é indivíduo. O senhor A e L ganham tempo. Tarefa. A empilhadeira está disponível. Meio de trabalho. Os dois estão naquele local de trabalho. E naquele local de trabalho se observa a empilhadeira com a chave lá à sua disposição para ser utilizada. A equipe é chefiada por um substituto provisório. É as disposições do meio de trabalho que eles estão. A chave da empilhadeira está sobre o painel, uma característica do ambiente de trabalho que eles estão. O número de trabalhadores é reduzido, mais uma característica do meio de trabalho. São meia-noite e 30, ou seja, 3 horas e meia após o término da jornada normal, meio de trabalho. O transporte de sacos é realizado com pallet manual, meio de trabalho. O trabalho é realizado à noite, característica de meio de trabalho. Existe um excedente de estoque meio de trabalho. Então ali você tem listado os fatos que aconteceram lá desde o início, né, o número 1, que é o Dr. L ter sofrido traumatismos múltiplos, e a gente vai descrevendo até o item 20 todos os componentes. Lá na página 15, a gente tem lá a construção da árvore. Organizados os fatos, pode-se construir a árvore a partir da lesão sofrida pelo acidentado. Elaboram-se questões como: o que foi necessário acontecer para que o Sr. L sofresse traumatismos múltiplos? Recomenda-se evitar a formação do tipo: por que Y aconteceu? Por que aquilo aconteceu? pois tende a provar a resposta simplificada, não induzindo ao raciocínio. Então tem que ser muito mais detalhado. No caso, a resposta é: foi necessário que o Sr. L tivesse prensado entre a coluna e a empilhadeira do solo. Então, muitas vezes, você pode achar a resposta por que ele sofreu traumatismos múltiplos, porque ele pegou a chave de empilhadeira no treinamento. Foi, mas antes disso a gente tem o fato do casador que foi, ele sofre traumatismos múltiplos porque o Sr. L é prensado entre a coluna da empilhadeira e o solo. Então a gente tem o primeiro fato resultante antes da incidência do acidente, como você pode ver naquela visualização ali na página 15. A indagação é a seguinte: este fato a ser prensado é suficiente para explicar as lesões sofridas pelo Sr. L? No caso, a resposta é afirmativa, levando à construção do esquema apresentado a seguir, que é esse que tem ao lado. Na página 16, nós temos ainda uma outra representação. A representação gráfica apresentada a seguir dá-se o nome de conjunção, que no caso significa que o tombamento da empilhadeira, somado à existência, à posição da coluna, foram os fatos necessários e suficientes para que o senhor L fosse prensado e sofresse traumatismos múltiplos. Então a gente tem lá. Então a gente tem a empilhadeira tomba e a coluna do teto situa-se à frente e à direita, levando o senhor L a ser prensado entre a coluna da empilhadeira e o solo. Então a gente tem um aprofundamento, um detalhamento item por item do que ocasionou o acidente. E lá na página 17 a gente tem todo esse esquema representado através da árvore. Então aqui a gente tem a árvore das causas pronta. Então a gente tem lá, inicialmente, o senhor A e o senhor L estão cansados, o senhor A e o senhor L ganham tempo, a empilhadeira está disponível, a chave da empilhadeira está sobre o painel, o chefe da equipe é um substituto provisório, então são os fatores primários. Ocasionou que o senhor A muda a posição da empilhadeira, o senhor L opera a empilhadeira, o senhor L faz a curva em marcha ré, a empilhadeira tomba, uma das colunas atua-se à frente e à direita do condutor, com isso o senhor L é prensado entre a coluna da empilhadeira e o solo, e com isso o senhor L sofre traumatismos múltiplos. Então, ali a gente tem um esquema todo representado de um acidente, que consegue a gente visualizar em partes cada um dos fatos, né? Todos os itens que estão ali são fatos geradores, são fatos que contribuíram para o acidente, e com isso é possível estar evitando, fazendo uma análise e elaborando um plano de ação para evitar novos acidentes semelhantes a esse. Assim como o método da árvore das causas, a gente vai analisar agora também outra ferramenta que serve para análise e investigação de um acidente do trabalho, de um problema ocorrido. Então a gente vai começar a dar uma analisada no diagrama de causa e efeito, que você pode acompanhar a aluno na página 18 em diante. Então, para que serve? O diagrama de causa e efeito é a representação gráfica das causas de um fenômeno. É um instrumento muito usado para estudar os fatores que determinam os resultados que desejamos obter em um processo, desempenho e oportunidade. Também ele serve para as causas de problemas que precisamos evitar. Então, tanto para buscar os resultados como para encontrar as causas. Nós vamos analisar dois exemplos consecutivos desse diagrama de causa e efeito, para que você consiga mais ou menos entender qual é a lógica, qual é o conceito estrutural. Muito importante que você esteja acompanhando na apostila, na página 18, para que você consiga compreender essa explicação. Então, o primeiro exemplo, ele faz referência a um restaurante. Então, como você pode visualizar, causa, efeito, desempenho desejado. Vai ser analisada a situação de um restaurante. Os fatores que determinam um bom restaurante são instalações, comidas, localização, atendimento. Para que a comida seja boa, precisamos ter higiene, bom paladar e variedade. Então, eu quero dizer o seguinte, não que isso tenha a ver com saúde ocupacional, mas é apenas um exemplo de como é constituído, né, o diagrama de causa e efeito. Lembramos Aqui, o diagrama de causa e efeito, focado para a saúde ocupacional, ele está buscando, né, um ambiente de trabalho livre, né, de riscos, né, riscos físicos, químicos e aquilo que a gente já visualizou. Aqui ele está visando o quê? Um bom restaurante. Então, mais ou menos só para a gente entender o conceito de como é estruturado esse diagrama. Então a gente pode ver que ele tem quatro pilares principais: instalações, comida, localização e atendimento. Instalações, o prédio, decoração e a limpeza. Tudo isso tem a ver com instalações. Com a localização, seu acesso, o silêncio, a segurança do local. Relacionado ao atendimento, o bom atendimento do porteiro, do barman, do maître e também dos garçons. E comida. Comida é composta por ingredientes, higiene, preparo, paladar, pratos quentes, variedades e pratos frios. Tudo isso compõe um bom restaurante. É só uma exemplificação para que a gente possa entender como ela é montada. A gente vai agora para o segundo exemplo. O segundo diagrama, ele se refere ao efeito indesejado, que é o consumo excessivo de combustível por um automóvel. Então a gente tem o seguinte, nós temos alguns pontos de partidas, né? O método, o carro, o material e o motorista. Ligados ao método, a gente tem o fator desconhecimento do manual do proprietário. O motorista, ele não tem conhecimento do manual do proprietário, então ele utiliza aquele equipamento, um método diferente de utilização do mesmo. Uso incorreto das marchas. Pode ver que o uso incorreto das marchas, ele está ligado a outros três fatores que são subsequentes. Ele pode estar fazendo uso incorreto das marchas devido a não escutar o motor, rádio alto do carro e problemas de audição. Então é uma ramificação. A gente tem também dirigir muito rápido, o que pode estar atrelado a isso? Tudo isso lá no que tange a método ainda. Dirigir muito rápido, ele pode estar sempre atrasado ou também ser um sinal de impaciência. Agora ligados à ramificação do carro, manutenção do motor, ajuste de marcha lenta, ajuste de carburador, ajuste de ignição, velas, calibração incorreta dos pneus, falta de calibração, pressão dos pneus. Então tudo isso são fatores que vão estar ligados, né, ao alto consumo de combustível. Ainda no que tange o motorista, pouco treinamento, direção imprópria, falta de atenção, manutenção inadequada, falta de conhecimento. No que tange o material, o veículo, então, lubrificação inadequada, pode ser ocasionada pelo óleo incorreto ou pela própria falta de óleo, combustível fora de especificação e falta de manual, que pode ocasionar um alto consumo de combustível. É apenas um exemplo para que você possa entender, lembrando que o foco, digamos que, ao invés de ser alto consumo de combustível, de ser um bom restaurante, vai ser o que? Eliminação dos riscos no ambiente de trabalho. Então a gente vai poder agrupar em alguns outros setores que a gente vai estar vendo agora em seguida. Então as etapas para elaborar o diagrama de causa e efeito: primeiramente você vai ter que definir o problema a ser estudado e o que deseja obter. Então o objetivo final, a gente quer a melhoria, a gente quer resolver algum problema específico, esse vai ter que ser o nosso resultado final que a gente está buscando. Posteriormente, procure conhecer e entender o processo, observe, documente, fale com pessoas envolvidas, leia, para a gente obter cada um daqueles itens como aconteceu nos diagramas que a gente viu. Reúna um grupo para discutir o problema, apresente os fatos conhecidos, incentive as pessoas a dar suas opiniões, organize as informações obtidas, estabeleça as causas principais, as secundárias, como a gente viu, aquela ramificação, as terciárias, a hierarquia das causas, também assinar os fatores mais importantes para a obtenção do objetivo visando fatores chaves de desempenho. Outra coisa bem importante também, no que tange ao diagrama de causa e efeito, é o que deve ser analisado. Os M's, como a gente tem lá na página 20, a mão de obra, o método, o material, a máquina, o meio ambiente, a medição e o management, que quer dizer gestão. Então, 7 M's a ser analisados quando você vai estar montando o diagrama de causa e efeito. Os 4 P's, não é os 4 P's do marketing, mas são os 4 P's focados em segurança do trabalho. Quais são as políticas utilizadas, quais os procedimentos, o pessoal e a planta. Algumas regras básicas, só para a gente concluir o diagrama de causa e efeito. Então, sempre definir o problema que você pretende investigar de forma precisa. Isto é, evite termos abstratos e ideias muito genéricas. Identifique as causas do problema sob investigação, em reunião ou sessões. Um resumo de sugestões em poucas palavras. Concentre-se nas causas possíveis a serem sanadas. Afinal, as causas de um problema não podem ser removidas. O diagrama de causa e efeito será simples exercício intelectual sem qualquer aplicação prática. Portanto, a gente verificou e podemos compreender um pouco o diagrama de causa e efeito, embora o método das árvores das causas, né, a árvore de causas, é muito mais utilizado, mas é também essa que a gente citou, né, o diagrama de causa e efeito, uma das formas de você estar avaliando, né, um problema, um acidente de trabalho e buscando soluções para a melhoria, né, e visando que o mesmo não aconteça mais. Concluindo essa parte, nós vamos agora para uma parte muito importante no que tange segurança do trabalho, saúde ocupacional, que é aquilo que a gente já vem citando, né, desde da apostila módulo 1, que é os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Então é muito importante a utilização dos mesmos. Cada atividade vai ter o seu próprio equipamento, né, dependendo do risco que a pessoa está sendo colocada, ela vai necessitar de um equipamento de proteção individual regulamentado pela NR 6. Posteriormente também nós vamos estudar essas NRs. E o equipamento de proteção individual utilizado em serviços, aqui a gente vai estar um pouco mais ligado à parte de saúde, lembrando que são vários, né, tipos de equipamentos de proteção individual que existem, porque são várias atividades, né, e sempre tem novos equipamentos que estão sempre surgindo de acordo com as necessidades. Então a cada ano surgem novos equipamentos, que são frutos de problemas, né, que acontecem, novos problemas que são apontados, e para com isso é necessário ter novos equipamentos. Outra curiosidade ainda ligada aos equipamentos de proteção individual, caso o trabalhador, muitas vezes acontece, eu não vou utilizar esse equipamento porque ele esquenta demais ou por qualquer outro motivo, ele se recusar a utilizar esse equipamento, que é obrigatório, né, na atividade que ele exerce, deve-se fazer o documento, né, onde ele assume a total responsabilidade dos riscos da não utilização desse equipamento, e a empresa, né, fica livre caso ele contraia algum problema, alguma doença, ou mesmo sofra um acidente, de estar se responsabilizando por mesmo, porque ele se autorresponsabiliza em não utilizar aquele equipamento, e está correndo o risco de sofrer um acidente ou adquirir uma doença. A gente cita isso porque às vezes é muito comum isso acontecer, né, por algum motivo ou outro, motivo pessoal, às vezes a pessoa não utiliza esse equipamento de proteção individual e com isso está exposto a esses riscos. A gente vai começar abordando primeiramente os jalecos, né? Devem ser de mangas longas, usados sempre fechados, sobre as vestimentas pessoais, não usá-lo, né, diretamente com o corpo, né, para ser sempre utilizado por cima da roupa. Os aventais podem ser usados sobre os jalecos, quando usados nos trabalhos que envolvem produtos químicos, são confeccionados em cloreto de polivinila ou PVC, né? Quando são utilizados em altos níveis de calor, são de borracha. Macacão e traje de pressão positiva. Aquele modelo que você está vendo ali, aquele modelo laranja. Então, é utilizado em cabines de segurança, né? Cabines de segurança de biossegurança. aonde está exposto a um alto nível de contaminação, tanto biológica como física. Luvas, a gente tem lá na página 22, que podem ser tanto luvas de látex, que protege o trabalhador dos materiais potencialmente infectantes, como sangue, secreções, excreções, culturas de micro-organismos, animais de laboratório, são divididas em luvas estéreis e luvas cirúrgicas, e não estéreis as luvas de procedimentos descartáveis ou não. Luvas para o manuseio de produtos químicos, essas podem ser de borracha natural, né, látex, ou também de PVC, elas podem ser tanto permanentes como descartáveis também. Luvas de proteção ao calor. Para os trabalhos com autoclaves, fornos, muflas, recomenda-se o uso de luvas de lã ou tecido resistente, revestido de material isolante ou térmico. Luvas de proteção a frio. Na manipulação de artefatos e componentes em baixa temperatura, utilizam-se luvas de algodão, lã, couro impermeabilizado, borracha revestida internamente com fibras. Ainda na página 23, óculos de segurança. Eles protegem os olhos do trabalhador de borifos, salpicos, gotas e impactos decorrentes da manipulação de substâncias que causam risco químico, irritantes e corrosivos, risco biológico, sangue e material infectante, risco físico, radiações e infravermelho, pode ter vedação lateral, hastes ajustáveis e cintas de fixação. Máscaras faciais ou protetores faciais, como você pode ver na imagem, na página 23. A função dele é diminuir os riscos de impactos de fragmentos sólidos, partículas quentes, líquidos, vapores, assim como radiação não ionizantes. Então, ela tem vários fatores que ela está prevenindo. Na página 24, a gente tem equipamentos de proteção respiratória, né, os respiradores ou máscaras. Eles podem ser descartáveis ou permanentes, exigindo uma manutenção. Os respiradores mais utilizados são os de adução de ar, fornecem o ar ao usuário independente do ar ambiente, né? Muitas vezes ele é ligado a um aparelho que fornece oxigênio diretamente para o mesmo através da máscara. Purificador de ar tem a função de purificar o próprio ar ambiente em que a pessoa está. Respiradores semifaciais, respiradores semifaciais com manutenção, respiradores faciais de peça inteira. Então são vários os modelos de respiradores que podem ser utilizados. Dependendo, né, logicamente, assim como os outros equipamentos de proteção individual, para cada atividade vai ter uma regulamentação correta de qual equipamento que deve ser utilizado. Proteção auricular. Os protetores auriculares são do tipo concha de inserção. A gente viu várias vezes, né, o fator ruído, e o protetor auricular tem essa função. Ele estabelece um limite de 60 decibéis para uma condição de conforto, né, ou seja, aquilo que a gente viu os níveis, né, acima de 85 decibéis num período de 8 horas, ele já vai estar sendo um nível de ruído mais do que tolerável. E quanto maior aumenta esses decibéis, né, esse nível de ruído, menos tempo o colaborador, né, o operário, deve ficar exposto a esse tipo de ruído. Ainda na página 24, toucas ou gorros nos ambientes de serviço de saúde, laboratoriais, né, então tem a questão do cabelo. O cabelo, ele pode ser um agente contaminador, né, um agente químico. Ele pode contaminar ambientes limpos, né? Contaminar até mesmo os pacientes e o produto de trabalho. Na página 25, a gente tem protetores para os membros inferiores, né? São botas de segurança em couro, botas de PVC, botinas, né? Outros calçados de cano curto, longo, que tem a função de ser tanto antiderrapante, como também está prevenindo várias outras situações de risco que o operário pode estar sendo exposto. Dispositivo de pipetagem, né? Caso você não saiba qual a função deste equipamento, muitas vezes em laboratório, até alguns, né, uns quantos anos atrás, quando era para fazer a sucção de um agente biológico, de algum produto que estava sendo examinado, muitos agentes laboratoriais utilizavam a própria boca, né, para estar sugando, né, na pipeta aquele produto a ser examinado, né, utilizando. E nessa sucção, né, ele poderia estar ingerindo, né, alguns componentes físicos e químicos. Então, essa pipeta, né, essa pipetinha no formato de pera, ela tem a função de, quando você aperta, flexiona ela, ela vai estar sugando, dando a mesma condição de quando você for sugar, né, um líquido, né, um produto na boca através de uma pipeta. Dosímetro para radiação ionizante, ele tem a função de sempre monitorar o ambiente e alertar quando o ambiente se torna alto, né, para os níveis de radiação, ele avisa a pessoa. Equipamentos de proteção coletiva. Então a gente viu os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, e agora a gente vai estudar os equipamentos de proteção coletiva, que visa estar protegendo não somente uma pessoa em si, mas todas as pessoas que estão ligadas àquele ambiente de trabalho. Então a gente tem, primeiramente, os autoclaves. Sua instalação é obrigatória nos interiores dos laboratórios. Ele é utilizado para esterilização de materiais. Então ele é utilizado não só para prevenção, muitas vezes, da pessoa que está operando esses materiais, mas, por exemplo, num consultório odontológico, esse aparelho ele beneficia não só o cirurgião dentista, como o paciente. Todos os materiais são esterilizados. Tem também o forno Pasteur, que é um equipamento também de esterilização. O monitoramento dele exige registro de temperatura nas esterilizações, teste biológico com bacilos. Chuveiro de emergência, bem interessante. Em alguns locais onde pode haver o risco de contaminação química, biológica, esse chuveiro ele é exposto, né? Ele tem aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, ele é acionado por uma alavanca de mão. Cotovelo ou pé, então ele é de fácil acionamento. Muitas vezes a pessoa tem essa contaminação, ela chega até esse local já um pouco desorientada, né? Então tem várias formas de acionar o chuveiro para que mesmo a pessoa desorientada não precisa ficar buscando o registro para estar ligando o chuveiro e estar se desinfectando, né, através desse chuveiro. Tem também lava-olhos, que geralmente ele é adaptado também nesse chuveiro de emergência. A função, como você pode ver no desenho, na página 27, ele apresenta, a pessoa coloca os olhos naqueles espécie de dois funis e é projetado água, né, para lavagem dos olhos da pessoa quando ela tem o contato de um produto químico diretamente nos olhos. Microincineradores, dispositivo elétrico ou a gás utilizado para flambar alças microbiológicas ou instrumentos perfurocultantes. Caixas ou containers de aço devem ter alças laterais, tampas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis à prova de vazamento, usado para condicionar e transportar material contaminado por agentes de risco biológico. Caixa descartável para perfurocortantes, usada para descartar os resíduos perfurocortantes, como seringas, agulhas, etc. Temos também agitadores e misturadores, lá na página 28. Centrífugas, deve possuir sistema que permita a abertura somente após o ciclo completo da centrifugação. Sinalização, muito importante, a sinalização que indica perigo, que indica a condição daquele local, daquele ambiente, também é um EPC, né? Um equipamento de proteção coletiva, porque ele visa estar informando e prevenindo através daquela sinalização de que naquele local a pessoa está exposta a um risco tal, a um risco químico, a um risco físico, e com isso já vai orientar a pessoa, se entrar naquele local, entrar com os equipamentos de proteção individual referentes para aquele referido local. Temos também a cabine de segurança química e posteriormente a cabine de segurança biológica. função dela é estar purificando, né, dentro desse espaço da cabine, os agentes biológicos e químicos, né, mantendo a segurança não só do material, geralmente que é trabalhado, é estudado dentro dela, mas também dos operadores que estão. Então ela tem tanto o risco químico, protege tanto do risco químico, cabine de segurança química, como a cabine de segurança biológica. Momento, interação. Vamos então ao nosso segundo momento, interação do curso de segurança do trabalho, apostila módulo 2. No nosso segundo momento de interação, a gente traz uma dúvida. Essa dúvida é do David, de Cuiabá, Mato Grosso. E a dúvida dele é a seguinte: na empresa onde trabalho, foi cogitada a utilização de botas de PVC para aumentar a segurança. No entanto, o supervisor cogitou a possibilidade da empresa pagar 60% e o restante os operários. Isso é correto? Ele alegou que aí poderíamos levar para casa e utilizar no dia a dia. Então, essa é a dúvida do David. Aí tem alguns critérios bem importantes, né? Você perguntou se é correto, né, a empresa cobrar o equipamento de proteção individual, né, naquela condição de levar no dia a dia. O grande fator que deve ser analisado, constitucionalmente, não é correto. De antemão, qualquer equipamento de proteção individual, de forma alguma, deve ser cobrado do operário. Mas o que deve ser levado em consideração é que se esse equipamento de proteção individual é obrigatório e consta nas normas da empresa, nas normas regulamentadoras, né? Na avaliação do perito, foi constatado que precisa ter aquela bota de segurança, aquela bota PVC. Então, a indagação é essa: se é obrigatório, se for constatado que é obrigatório, a responsabilidade é totalmente da empresa. E nenhuma outra forma vai eximir, mesmo que você leve para casa, que você utilize no dia a dia. Se a empresa somente deixar que fique dentro da indústria, não importa. O que deve ser analisado é se é obrigatório ou não, portanto. Se foi constatado entre os colaboradores, né, que aquilo daria mais segurança, e até o supervisor verificou isso, não é constitucionalmente, né, obrigatório que a empresa arque com esses custos, mas de uma forma ética, tratando-se de um trabalho ético que vai aumentar a segurança do trabalhador, sim, né, o correto seria a empresa, mesmo na situação, mesmo onde não foi o fiscal, né, não constatou o risco, mas os colaboradores em si constataram e solicitaram isso, o correto, sim, é mesmo nessa situação a empresa estar fornecendo, né, esse equipamento sem custo algum. Aí, em relação ainda equipamento de proteção individual, tem uma questão bem importante. A partir do momento que esse equipamento é entregue a você, esse equipamento individual, você tem responsabilidade sobre o mesmo. Se for apresentado algum defeito de fabricação, né, você deve comunicá-lo assim que você recebe, para que o mesmo seja substituído. Mas ele vai ter, logicamente, uma depreciação. Ao longo do tempo ele tem que ser trocado e substituído. Mas digamos, na hipótese de extravio, de perca, a responsabilidade, sim, né, é do operário. Né? Ele tem que arcar com os custos, desde que se comprove que foi ele, né, que extraviou esse equipamento de proteção individual. E dessa forma ele vai ter que, sim, arcar com os custos, já que necessita comprar um novo equipamento de proteção individual para o mesmo. Não adianta falar agora que você perdeu o seu equipamento, você não necessita estar utilizando. Espero que eu tenha sanado a sua dúvida nessa questão, David. Então, se constatando obrigatório o uso desse equipamento, constitucionalmente legal, esse custo é da empresa. Não se constatando, não há uma legislação específica na situação, mas o correto, a forma ética, mesmo quando não é obrigatório, mas se viu o consenso da necessidade desse equipamento, a aquisição sim do mesmo deve ser por conta da empresa. Então agora, caro aluno, na página 29 até a página 34, nós vamos se aprofundar um pouco mais sobre legislação no que tange segurança do trabalho. E legislação de segurança do trabalho são as NR, as normas regulamentadoras. Você já deve ter visto na apostila várias vezes, é citado isso, né, apontado essas NRs, né, algumas NRs até a gente já deu alguma explicação, e agora a gente vai trabalhar a fundo essas NRs. Logo no início, ali na página 29, na página 30, a gente tem as disposições gerais, né, apenas os títulos das NRs, as 28 normas regulamentadoras de segurança do trabalho. E a gente vai começar a explicação lá na página 32. Então acompanhe comigo lá na página 32. A gente vai passar uma explicação de uma forma geral em cada uma dessas 28 normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Então, começando pela NR 1, que é as disposições gerais, ela dá a introdução às outras NR, as outras NRs, né, determina que as normas regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho obrigatoriamente deverão ser cumpridas por todas as empresas privadas e públicas, desde que possuam empregados seletistas. Determina também que o Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho é o órgão competente para coordenar, orientar, controlar, supervisionar todas as atividades inerentes. NR2, ela está ligada ao CAI, né, que é o Certificado de Aprovação de Instalações. Este é um certificado emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta que aquele local é um local apropriado para o trabalho que vai ser executado, para o trabalho específico que vai ser executado. A NR3 trabalha sobre os embargos e a interdição quando tiver alguma irregularidade. A DRT poderá então interditar, embargar o estabelecimento, as máquinas, o setor de serviços, se os mesmos demonstrarem grave ou iminente risco para o trabalhador. Isso só pode ser constatado através de um laudo técnico, né? E através desse laudo técnico, né, apontado pelo profissional de segurança do trabalho, essas medidas elas devem ser tomadas. Na NR4, a gente tem o SESMIT, né, que é aquilo que a gente já verificou. Então, o NR4 é o que regulamenta esse serviço especializado, né? A implantação do SESMIT depende da graduação do risco, né? Então, da atividade principal da empresa, dependendo da classificação nacional de atividades econômicas, isto ele vai constar lá no Cadastro Nacional de Empresas, né? Então, de acordo com a atividade, há um risco, né? De acordo com o número de funcionários também, vai ser elaborado e implantado o SESBIT. NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, né? A gente já pôde dar uma analisada, uma estudada nela lá na apostila módulo 1 ainda. E a NR5 aqui regulamenta ela. Lembrando, todas essas NRs que a gente está citando, aqui a gente está citando apenas uma descrição. Dependendo se a empresa ela vai se enquadrar em alguma dessas NRs, aí se tem todo, cada NR é apenas um título de uma série de legislações, de uma série de outros pontos que são observados e que são regulamentados. Aqui a gente só está dando uma introdução. Muitas NRs é propriamente uma grande constituição de dezenas e dezenas de outras subleis, de outros artigos, né, que regulamentam aquela norma regulamentadora específica. Então, NR6, que regulamenta os equipamentos de proteção individual, lembrando que todo equipamento deve ter o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, e a empresa que importa, né, esses equipamentos, caso algum deles sejam importados, ela também, né, deverá registrar, né, se registrar junto ao Ministério do Trabalho, E existindo para todo esse fim, todo esse trâmite de importação, todo um detalhamento e um laudo específico que a empresa importadora de equipamentos de proteção individual deve realizar. Na NR7, a gente vai trabalhar um pouco sobre PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que, como a gente viu já anteriormente, ele trata dos exames médicos obrigatórios para as empresas, né? Então, ele vai estar determinando o seguinte, ele vai estar determinando os principais exames, então, são os exames admissionais, exames periódicos, exame de retorno do trabalho, de mudança de função e até mesmo o exame demissional. NR8, ela regulamenta as edificações, né, a construção civil. A NR9, o PPLA, aquele programa de levantamento que é feito para fazer uma análise do que pode ser melhorado, do que pode ser prevenido, programa de prevenção de riscos ambientais, como a gente viu. Ele analisa na empresa os riscos físicos, químicos, os biológicos, e é estabelecido toda uma estrutura e um planejamento que deve ser tomado para melhoria no ambiente de trabalho. Na NR10, vai ser tratado sobre instalações e serviços de eletricidade. Trata-se de regulamentar as condições mínimas para garantir a segurança daqueles que trabalham em instalações elétricas em suas diversas etapas, incluindo projetos de execução, operação, manutenção e reforma. A NR11 trata-se destina a operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras. Então a NR11 regulamenta os elevadores, regulamenta os transportes industriais de uma forma geral, desde uma empilhadeira até outros equipamentos. NR12 regulamenta as máquinas e equipamentos como um todo, né? Ela determina as instalações e as áreas de trabalho, a distância de um para outro, por exemplo, os dispositivos de acionamento, partida, parada, desligar aquele equipamento de uma forma de emergência, né? Tudo isso é analisado pela NR12. Importante, aluno, que você acompanhe comigo na apostila essa explicação dessas NRs, que você vai estar conseguindo compreender melhor. Na página 35, a gente tem a NR13, que regulamenta as caldeiras e vasos de pressão. Essa norma, ela exige, né, que a pessoa tenha um treinamento específico para operar esses equipamentos. Ela impõe várias classificações e categorias, e para cada uma dessas categorias, uma norma, uma subnorma específica. NR14 define os parâmetros para instalação de fornos. Ele cita cuidados com gases, chamas, líquidos, deve-se observar as legislações pertinentes nos níveis federal, estadual e municipal. Muito importante, ele citou os níveis federais, estadual e municipal. Os níveis estaduais, municipais e federais, ele tem uma legislação semelhante, mas em algumas situações pode haver no âmbito estadual alguma legislação, alguma coisa que vai estar te exigindo da tua empresa, que âmbito federal não te exige. Então, sempre é importante você se orientar para todas essas regulamentações, né? Essas regulamentações a nível regional, para que você consiga estar estabelecendo sua forma de operação industrial, por exemplo, de uma forma correta. NR15, ele trata sobre atividades e operações insalubres. Então, as atividades insalubres, elas estão contidas lá, né, dentro dos anexos da própria norma NR15. São considerados agentes de ruído contínuo ou permanentes, ruídos de impacto, tolerância para exposição ao calor. A NR15 e a NR16 dependem da perícia. Então, vai ter uma perícia que vai analisar as condições de risco de cada atividade, de cada setor. NR16, atividades e operações perigosas. Também considerada quando ocorre além dos limites de tolerância, são atividades perigosas aquelas ligadas a explosivos, inflamáveis e energia elétrica. Assim como a NR15, né, é necessário que tenha um responsável técnico que vai avaliar se essas atividades são ou não operações perigosas. NR17 é no que tange ergonomia, como a gente viu, né, regulamenta um local de trabalho que seja ergonômico, que ofereça condições de trabalho ao operário para que não seja algo que vai ocasionar uma LER, uma lesão por esforço repetitivo, como a gente viu na apostila módulo 1. A NR18, que trabalha as condições e o meio ambiente de trabalho, especificamente na indústria da construção civil. Então, que é o PCMAT, que é a mesma coisa que um PPRA. Então, essa NR18, ela é um PPRA, como a gente visualizou, mais focado na construção civil. NR18, NR19, determina parâmetros para o depósito, manuseio e armazenagem de explosivos. NR20, regulamenta líquidos combustíveis e inflamáveis. NR21, regulamento trabalho a céu aberto. NR22, trabalhos subterrâneos. Nesses trabalhos é sempre importante salientar que se faz sempre necessário um médico especialista em condições hiperbáricas. Esta atividade possui várias outras legislações que a complementam. Partindo da página 37, a gente tem a NR23, que é a proteção contra incêndio. É muito importante lembrar que as empresas devem observar as normas do Corpo de Bombeiros sobre o assunto. Então, quando se tira o alvará de licença, é necessário retirar o alvará também junto ao Corpo de Bombeiros, que esse, de acordo com a atividade que vai ser empregada, vai estar destacando tudo, os itens de segurança que você vai ter que estar utilizando. NR24, condições sanitárias do conforto no local de trabalho. NR25, os resíduos industriais, trata-se da eliminação da destinação correta dos resíduos gasosos, sólidos e líquidos de alta toxicidade. Já a NR26 aborda a sinalização de segurança nos locais de trabalho. Determina as cores na segurança do trabalho como forma de prevenção, evitando a distração, confusão e fadiga do trabalhador, bem como cuidados especiais quanto a produtos e locais perigosos. NR27 trabalha o registro, propriamente do técnico de segurança do trabalho. A NR28 é a que vai fazer a fiscalização e as penalidades. Então, toda norma regulamentadora que a gente citou possui uma gradação de multas específicas para cada item e norma. Então, cada violação de cada norma dessas possui uma penalidade específica. Essas gradações são divididas pelo número de empregados, pelo risco na segurança e o risco na medicina do trabalho. O agente de fiscalização, baseado em critérios técnicos, autua o estabelecimento, faz a notificação, concede com isso o prazo para regularização ou a defesa. Quando constatar situações graves ou iminentes ao risco à saúde e à integridade física do operário, propõe a autoridade regional imediata para interdição do estabelecimento. Então, a NR28 trabalha com a fiscalização e penalidades. Posteriormente, a NR28, até o momento, haviam sido criadas essas 28 normas regulamentadoras, mas hoje, já existem outras normas regulamentadoras que foram surgindo de acordo com a necessidade de alguns mercados específicos, de alguns estabelecimentos específicos, e a todo momento vai estar sempre surgindo, a cada ano, talvez, a cada nova mudança no mercado, surge, uma nova norma regulamentadora que venha a suprir, alguma falha, alguma deficiência, na fiscalização, alguma orientação que se faz necessária para um mercado específico. É assim que surgiu a NR29, a NR30, a 31, a 32, a 33, a 34 e agora, por último, a NR35. A NR29, ela aborda o que? A norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho portuário, ou seja, as normas de segurança nos portos. Já a NR30 trabalha as normas regulamentadoras do todo o sistema de saúde do trabalho aquaviário, ou seja, dentro das embarcações, né, embarcações tanto petrolíferas, embarcações, cargueiros, tudo que é envolvido, transporte. A NR31, norma regulamentadora de segurança e saúde do trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Estabelece, portanto, os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar o trabalho compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e a saúde e meio ambiente do trabalho. A NR32, por sua vez, trata-se da segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. Então, é uma NR específica para locais, né, estabelecimentos de saúde. A finalidade sempre é estabelecer diretrizes básicas para implementação de medidas de segurança do trabalho para esses estabelecimentos e a todos os que exerçam a promoção de assistência à saúde em geral. NR33 aborda segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. Estabelece os requisitos mínimos para identificação de espaços confinados e reconhecimento, avaliação, monitoramento, controle dos riscos existentes de forma a garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que integram direta ou tanto indiretamente esses espaços. A NR34, condições de meio trabalho na indústria de construção e reparação naval, né? Então a gente tem alguma indústria, várias indústrias específicas, e aqui a gente aborda, né, a gente aborda estaleiros, né, a produção de estaleiros. Hoje a gente sabe que estamos vivendo um foco petrolífero, né, com a descoberta do pré-sal, e algo que vai ser muito crescente, tanto agora como nos próximos anos. E essas normas, como a gente pode ver, mais voltadas para o setor portuário, naval, construção de embarcações, ela tem todo esse foco, né, com esse grande crescimento que vai ter. E por fim, a NR35, né, a última NR lançada, que tem o foco regulamentar trabalhos em altura, né? Então tem também uma legislação específica para isso. A gente pôde visualizar então as 35 normas regulamentadoras, né, que constituem a legislação de segurança do trabalho, que deve ser aplicada para as organizações. Importante lembrar que cada uma dessas normas regulamentadoras, se você for pesquisar mais a fundo, você vai encontrar toda a descrição e toda a legislação específica, né? Então é necessário verificar em qual que a organização se enquadra, né? Muitas vezes ela vai ter que respeitar não somente uma NR, mas sim várias NRs a qual suas atividades estão relacionadas. Agora, caro aluno, na página 38, a gente tem uma explicação sobre sindicatos trabalhistas, né? Uma explicação muito importante também. Depois você pode realizar uma leitura mais aprofundada sobre esse tema. Eu vou salientar apenas alguns tópicos importantes. Então, o sindicato, ele tem um papel defensivo, né? Os sindicatos no Brasil, ele cita que, né, nos anos 90, justifica-se nesse trabalho pelo fato de que sindicatos mudarem sua postura de ofensiva, também chamado de novo sindicalismo. Na década de 80, com a realização de greves, negociações, para assumir um papel defensivo. Então, ele passou, né, aquele de uma forma mais de sindicalismo simples, né, uma postura de ofensiva, para assumir, né, um papel mais defensivo. Então, os sindicatos, eles se dividem em dois tipos: sindicatos industriais, que representam a maioria ou todos os trabalhadores de um setor econômico específico, ou propriamente de empresas específicas, e também o sindicato profissional que representa os trabalhadores de um único grupo profissional. Pontos positivos de um sindicato, do sindicalismo, né? Ele proporciona um aumento da produtividade, uma menor discriminação e uma maior igualdade. A gente citou aqui essa questão do sindicato, porque ele está bem vivenciado também com a segurança do trabalho, porque muitos direitos, né, muitas coisas que foram conquistadas no que tange a saúde ocupacional dos colaboradores, foi fruto de trabalhos sindicalistas, né, que além de trabalhar para uma melhoria salarial, também trabalham para uma melhor condição de trabalho dos funcionários. Então você pode se aprofundar nessa leitura, caro aluno, da página, posteriormente, da página 38 até a página 40, sobre essa questão de sindicatos, né? Essas conquistas, né? O panorama, ele dá uma explicação do panorama, como isso vem aumentando, como vem mudando, né, ao longo do tempo no Brasil. E a gente vai trabalhar com alguns dos benefícios que foram conquistados e que o trabalhador, né, tem direito em caso de algumas situações. O primeiro benefício, com certeza você já deve ter ouvido falar, é o auxílio doença. Você pode visualizar isso na página 41. Então é um benefício concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. No caso dos trabalhadores com carteira assinada, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador, né? Então esse é o auxílio doença que se tem direito, né, posterior 15 dias, quando é diagnosticado a doença ou um acidente ou um problema que dificulta a pessoa de estar trabalhando. Posterior 15 dias de atestado médico, ele já pode estar encaminhando o seu auxílio-doença. Lembrando que para a concessão, para ele ter o direito do auxílio-doença, é necessário a comprovação da incapacidade e em exame próprio, né, realizado por uma perícia do próprio INSS, né, da Previdência Social. Para ter direito, né, ao benefício, o trabalhador já tem que contribuir para a Previdência Social no mínimo 12 meses. Esse prazo só não é exigido em caso de acidente, né? Que quando for um acidente, mas no caso de uma doença, digamos, que não tenha um foco direcionado no trabalho, ele tem que ter 12 meses no mínimo para ter essa seguridade. É importante ainda, relacionado ao auxílio-doença, o trabalhador que recebe auxílio-doença é obrigado a realizar um exame médico periódico e, se constatado que ele não poderá mais retornar para aquela atividade habitual, ele vai participar de um programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, prescrito e custeado pela própria Previdência Social, sob pena de ter o benefício suspenso. Então, digamos que numa situação que ele não possa mais exercer aquela atividade, é elaborado, né, ele faz essa participação na reabilitação profissional, porque muitas vezes o INSS vai, né, diagnosticar que ele não é apto para aquela atividade, mas é apto para outras atividades que ele pode estar exercendo sem problema algum. O auxílio-doença deixa de ser pago, né, quando o segurado se recupera daquela capacidade e retorna ao trabalho, né, ou quando o benefício se transforma em aposentadoria por invalidez. Então, ao longo do tempo, né, aquele auxílio-doença, se constatou que aquela doença não ia ter retorno e ele não estaria apto nem para outra atividade, é concedido a aposentadoria por invalidez. Outro benefício que você pode visualizar na página 43, caro aluno, é o auxílio-acidente. Esse benefício, então, é pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. Para a concessão do auxílio-acidente, não é exigido tempo mínimo de contribuição, mas o trabalhador deve ter qualidade de segurado, ou seja, tem que ser um segurado do INSS, e comprovar a impossibilidade de continuar desempenhando suas atividades por meio de exame da perícia médica da Previdência Social. Qual é o valor do benefício? O valor corresponde a 50% do salário do benefício que deu origem ao auxílio-doença, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente. Então a gente tem o acidente, o auxílio-acidente, ele vai, digamos, sofre um acidente na empresa. O primeiro passo, ele vai ter o auxílio-doença naquele período, digamos que ele vai estar recebendo aquele valor, um valor X mensal, né, de acordo com a categoria do mesmo, né, com a folha do mesmo. É, tendo essa reabilitação, mas ele não possa, né, tá retornando para aquela atividade, então ele vai sofrer perca, né, com isso, ele vai receber um benefício de 50%, né, do valor que ele deu origem ao auxílio-doença, ou seja, o primeiro salário do auxílio-doença. Outro benefício que você pode visualizar é a aposentadoria por invalidez. Também, com certeza, você já deve ter ouvido falar e a gente citou anteriormente ela. É, então, é um benefício concedido aos trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados pela perícia médica da Previdência Social incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento. Ou seja, ele é diagnosticado pela perícia do INSS em que ele não possa estar executando mais nenhuma, né, ação laboral, não pode exercer nenhuma atividade. É concedido ao mesmo, portanto, a aposentadoria por invalidez. Quem recebe a aposentadoria por invalidez tem que passar, né, pela perícia médica, né, de 2 em 2 anos mesmo assim, né, senão o benefício é suspenso. E a aposentadoria deixa de ser paga quando o segurado, né, recupera a capacidade e volta ao trabalho. Estabilidade provisória, né? Então, a gente viu alguns benefícios e agora a gente vai ver a questão da estabilidade. Estabilidade é quando se garante, né, que a pessoa não vai ser demitida. Você pode visualizar lá na página 44. A estabilidade provisória é o período em que o empregado tem seu emprego garantido, não podendo ser dispensado por vontade do empregador, salvo por justa causa ou força maior. Né? Justa causa, né, quando ele mereceu a demissão, ou força maior, né, o fechamento da empresa, né, e outras questões ligadas a isso. Então a gente tem algumas situações onde são garantidas a estabilidade provisória. A gente tem a CIPA, como a gente viu lá na apostila módulo 1, na Rádio Web 1, a gente detalhou isso, né, que um dos benefícios das pessoas que fazem parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é ter essa estabilidade. Então, ela tem essa estabilidade durante o período, né, que ele exerce a função de cipeiro, né, e posteriormente, um ano depois, ainda ele não pode ser demitido. Né? Tudo isso por quê? Para que ele tenha, né, um livre arbítrio, pode-se dizer, dentro da organização, para fiscalizar, para verificar, né, o que necessita ser mudado no que tange à saúde ocupacional do ambiente de trabalho. Outra categoria também que tem garantido isso são as gestantes, né? Como você pode ver lá na página 45, confere à empregada gestante estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, desde que foi confirmada e constatada a gravidez, né, e até 5 meses após o parto, ela não pode ser demitida. Outra categoria também, dirigente sindical, lá na página 46. Então, até um ano após o final de seu mandato, caso ele seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falha grave devidamente apurada nos termos da legislação. Então, o dirigente sindical, muitas vezes aquele profissional, né, aquela pessoa que está trabalhando para buscar melhores condições, buscar melhores salários, para que ele consiga lutar por isso e alcançar esses direitos, é necessário que ele tenha também, né, essa estabilidade empregatícia. Outro cargo, dirigente de cooperativa. Então, desde o registro da candidatura até um ano depois, né, até um ano depois do mandato de um dirigente da cooperativa, ele também possui estabilidade empregatícia. Outra categoria, um empregado reabilitado, né, ou com deficiência. Então, um reabilitado é aquele que sofreu um acidente e ele é contratado, né, por uma empresa. A empresa, muitas vezes, hoje, né, essas pessoas são contratadas pelo termo, por questões de legislação, onde obriga, a partir do número X de funcionários, né, ter esse profissional com essa deficiência ou, né, que foi um profissional reabilitado, né, que está voltando ao mercado de trabalho. Por termos de legislação, as empresas são obrigadas a fazer essa contratação. E caso algum, bem interessante essa questão, caso algum colaborador, né, tanto um reabilitado como um deficiente, for mandado embora, tem que ser apresentado antes disso um outro substituto, né, com, que seja também um, né, tenha deficiência e que seja, né, tanto deficiente como um reabilitado. Então, como diz lá na página 47, a dispensa do trabalhador reabilitado ou deficiente habilitado ao final do contrato por prazo determinado de mais de 90 dias é imotivada. No contrato por prazo determinado só poderá ocorrer após a contratação de substituto de condição semelhante. Então a gente tem ainda ligado a acidente de trabalho. A gente tem lá na página 48, né? O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantido pelo prazo de 12 meses a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário, independente de percepção de auxílio acidente. Significa dizer, portanto, que tem garantido o emprego o empregado que recebeu alta médica após o retorno do benefício previdenciário. Então, a pessoa que sofreu um acidente de trabalho, né, que teve sofreu esse problema dentro da empresa, ele retorna e ele tem também 12 meses de estabilidade empregatícia. Agora a gente vai dar uma breve analisada na página 48 ainda, o Código de Ética do Profissional Técnico de Segurança do Trabalho. A gente vai citar apenas alguns tópicos, né? Posteriormente você faz a leitura completa, né? Muito importante você se inteirar sobre essa legislação. Esse aqui é o último tópico, né, da apostila módulo 2, a gente está inserindo ela daí. Então, ali você vai constar, quando você for fazer a leitura, né, todos os deveres, as proibições desse profissional. Nós teremos também, no que tange legislação, os honorários, né, valores, as infrações disciplinares, as atribuições privadas do técnico, né? Tudo isso você vai estar podendo visualizar e depois você faz essa leitura um pouquinho mais aprofundada. Conclusão. Pessoal, dessa forma a gente encerra a Rádio Web número 2 do curso de Segurança do Trabalho. Então, após você ter ouvido essa Rádio Web, agora a gente vai estar fazendo a leitura completa de toda a apostila, né? Conseguindo entender de uma forma um pouco mais compreensiva esses assuntos que a gente já deu uma explicação. Agora, com essa leitura, você vai conseguir se aprofundar um pouco mais sobre esses temas. Terminando essa leitura da apostila módulo 2, o que você vai fazer? Você vai estar assistindo as teleaulas relacionadas ao módulo 2. Se você vai assistir elas pela plataforma virtual, você deve assistir as aulas relacionadas lá, que estão lá no módulo 2, todas aquelas aulas. Feito a leitura das apostilas, assistido às aulas, você vai fazer as atividades, né, as últimas atividades do curso de Segurança do Trabalho. Encaminhado essas atividades, você vai receber a correção da mesma. Junto com a correção, você vai receber a avaliação final para estar fazendo, né? Então você vai estar fazendo essa avaliação final e está encaminhando novamente para nós. Então, a avaliação final, ela vai estar somada no seu certificado. Além da avaliação final, como a gente citou no início, lá no início da Rádio Web número 1, você tem que também fazer a participação no fórum, que você faz lá na plataforma virtual. Se você não tem acesso à internet, solicite a pergunta do fórum, né, através dos canais da SMS. E você vai estar respondendo, né, aquela dúvida, aquele tópico que o professor deixou, para que todos os alunos, né, se interajam, né, e coloquem a sua opinião sobre aquele determinado tema. Então, desejo a vocês boa sorte, bons estudos. Espero que consigam realizar as atividades. Lembrando que, em caso de dúvida, pode contar com os canais de suporte do CPED Cursos, Centro Profissional de Educação à Distância.